Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Feche as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Está começando agora mais um programa Amado Batista. Para todos os nossos amigos, para os milhares de fãs deste grande artista da nossa música popular brasileira. Tem o artista da elite, tem o artista sertanejo, tem o artista popular, tem o forrozeiro, não é? Tem gosto para tudo. O pessoal também fala que tem o artista brega, o cantor que gosta de cantar música brega. Tem gosto para tudo, né? Vamos desejar tudo de bom para todos os nossos amigos, para todos os nossos ouvintes espalhados por este Brasil. Neste programa aqui, vamos atender muitas pessoas que entraram em contato com Edelson Moura e mandaram aqui as suas participações. Para começar, eu trago a música Agora ou Nunca Mais. Por sua vida, sou uma saudade que nunca mais será esquecida. Se você quiser me amar agora, só agora, nunca mais, ou nunca mais, ou nunca mais. Se quiser me beija agora, só agora, nunca mais. Ou nunca mais. Ou nunca mais. Vou vivendo assim, sofrendo assim, porque não posso ficar nem mais um minuto junto a você. Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais, ou nunca mais, ou nunca mais. Se quiser me beijo, tá? Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais. Ou nunca mais. Ou nunca mais. De novo. Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais. Ou nunca mais. Tem uma coisa que eu preciso falar, porque tá engasgada aqui na minha garganta. Já tem dias que tá engasgada, aqui entalado na minha garganta. O Estado Islâmico fez aquela barbaridade em Paris e nós já temos notícias, imagens não, notícias de que todos foram eliminados. Todos que praticaram e aquele que planejou, não foi, mas planejou, também já foi morto. Eles não falam morto, eles falam a situação já está sob controle. Meus queridos amigos, que exemplo para o mundo é esse? Exemplo, sim, exemplo. Porque bandido é assim. Não tem outra forma para você tratar. Se fosse aqui, a televisão estaria mostrando o bandido como ídolo, mito. Olha, ele teve uma coragem. Ele teve... Que coragem deste rapaz. Que coragem deste jovem. Ele é realmente extraordinário. Ele botou umas bombas e se explodiu junto com mais de 80 pessoas. É uma pessoa aí, é realmente algo assim impressionante. E a imprensa estaria toda hora mostrando esse cara, né? E falando desse cara. Ele veio lá das Conchinchinas e fez isso assim, assim, assado. Lá não. A imprensa não chega nem 1.000 metros perto do bandido morto. Não pode mostrar. Bandido, nestes países de primeiro mundo, eles são tratados como bandidos. Agora, pode ter certeza. Pode ter certeza do que o Edelson Moura está falando. Cada soldado desse que eliminou um bandido deste será homenageado como herói. Herói da nação francesa. Vai receber medalha. A banda de música vai tocar para ele. Por quê? Porque eliminou um bandido. O cara escolheu esse caminho da bandidagem. As pessoas escolhem o caminho, não é verdade? Então, a gente fica daqui pensando o seguinte. Como é que o ser humano tem coragem de matar 130 pessoas inocentes? Aí eu pergunto para você, é ser humano... Não, é ser humano? Responda para mim. Um cara que tem coragem de pegar uma metralhadora, entrar numa boate, matar dezenas de pessoas inocentes, que não tem nada a ver com a política do país, não tem nada a ver com o presidente, não tem nada a ver com os deputados, nada, nada, nada. Então, uma pessoa dessa, você acha o quê? Que uma pessoa dessa esperaria que fosse acontecer com ela. Que ela ia vir para o Brasil e ser homenageada como corajoso pelos MST, por isso ou por aquilo? Não. Não, a pessoa que escolhe um caminho desse não é assim não, minha gente. Agora, é realmente uma coisa de se pensar e que a nossa imprensa também pense desta forma. Não dá chance para transformar o bandido em mito, em ídolo, não é? É interessante isso, a gente falar isso. Não podemos transformar o marginal, o bandido, em mito, em ídolo. A Amado Batista vem cantar agora a música Bomba Atômica.

Muitas vezes você está com os pés ressecados, os pés mais secos do que cobra de areia quente, como diz o macho velho. Então, os pés estão mais secos do que pé de cobra na areia quente. Esse macho velho tem jeito. Mas então, minha gente, nós temos o sebo de carneiro perfumado da Saúde com Beleza. Um sucesso, um verdadeiro sucesso em todo o Brasil. Na verdade, o sebo de carneiro, ele já existe há centenas de anos, né? Um produto já conhecido pela a população. Tem gente que passa o sebo de carneiro nas juntas, outras pessoas passam em dores, pessoas que usam o sebo de carneiro para hidratação profunda, né? A pele muito ressecada. E a vantagem do sebo de carneiro perfumado da Saúde com Beleza é que ele é tão cheiroso, tão perfumadinho, mas tão perfumadinho, que quando você, minha amiga, passa nos seus pés, seu marido tem vontade de ficar cheirando seus pezinhos o dia todo. Esta é uma vantagem. A outra vantagem é que se os seus pés estiverem rachados, doendo, aquelas rachaduras incomodando, o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza vai melhorar muito, vai curar essas rachaduras. Então, quando você quiser adquirir o nosso sebo de carneiro perfumado, procure o nosso representante na sua cidade, o nosso vendedor Saúde com Beleza, aí na localidade onde você mora. Nós temos mais de 300 cidades sendo atendidas. Muitas vezes, uma cidade atende também os povoados, os municípios próximos, entende? Então você pode procurar. Se você não achar o nosso representante, você pode entrar no nosso site, saudecombeleza.com.br. Mas atenção, digite Saúde com Beleza, porque já tem gente criando assim outros nomes para confundir você. E aí você termina comprando produtos falsos, produtos que não são originais, Saúde com Beleza. Se você quiser a nossa marca, muito que bem. Se quiser uma marca qualquer, se você errar, você erra, pronto. Mas é fácil demais. É www.saudecom. Com, o Edelson Moura está falando com beleza. Não é e beleza, tá certo? Porque os espertos são malas, eles montam sites parecidos, né? E aí engana você, você é enganado. Então, para não ser enganado, saudecombeleza.com.br, tá ok? Agora vamos trazer mais um sucesso do Amado Batista. Eu trago agora Casa Bonita. Deles é ter casa bonita, se esquecendo de cuidar do seu marido, enfraquecendo o seu amor que é tão bonito. E eu não acreditando nesta ideia, fiz tudo o que podia e não podia. Construí a nossa casa tão sonhada, com jardim cheia de flores e morada. Mas isso não foi bastante pra você poder ficar. Foi embora e nem se lembra de voltar pra me buscar. Mas isso não foi bastante pra você poder ficar. Foi embora e nem se lembra de voltar pra me buscar. Música. agora olho esta casa tão bonita e lembro que era tudo o que queria. Mas depois de tantas brigas sem fundamentos, você foi matando nosso amor, querida. Sei que você era vaidosa, por isso fiz das tripas coração, pra ver você feliz e orgulhosa. Pois não ligo, já dormi até no chão. Nosso amor já foi bonito, e entre os sonhos que tivemos, um foi ter casa bonita, e o outro amar eternamente. Nosso amor já foi bonito, e entre os sonhos que tivemos, um foi ter casa bonita, e o outro amar eternamente. Nosso amor já foi bonito. Edelson Moura. Viva o Nordeste com seus encantos, suas praias, suas belezas naturais profundas. Viva o Nordeste com seu sol maravilhoso, lindo. O seu sol que nasce de manhã, já trazendo aquele calor para que as pessoas possam curtir o dia, curtir o mar, curtir a praia e toda esta natureza que nós temos. Viva também o nosso povo nordestino, guerreiro, corajoso, né? Corajoso, porque eu, com 12 anos de idade, já ganhei o mundo. Isso é um fato de coragem, né? Uma realidade diante da coragem do ser humano. E que muitos também, para escapar da fome, conseguem dar a volta por cima, saem em busca de novos horizontes. Porque muitas vezes, meus queridos amigos, a fome, eu costumo dizer isso para as pessoas, eu saí do meu Nordeste querido, tangido pelas dificuldades, que eram muitas. Imagina você naquele tempo, quando Edelson Moura era menino. Se hoje, nos dias de hoje, as dificuldades são grandes, imagina você naquele tempo, hein? As dificuldades de outrora. Mas viva o Nordeste, viva o nosso povo guerreiro, né, que vem lutando hoje com praticamente a morte do Rio São Francisco, o que me causa profunda tristeza, que estes imbecis, estes insensatos, estes infelizes, destes políticos de porcaria, né, que fazem projetos galgados em ganância para ganhar dinheiro de propina em obras, esquecendo daquela população que vive à margem do rio e que depende daquele rio para a sobrevivência. Quanta insensibilidade, quanta insanidade! Estas pessoas todas deveriam ser presas e condenadas à prisão perpétua. Coisa mais linda, o nosso Rio São Francisco, assassinado, morto por irresponsáveis, com projetos demoníacos, diabólicos. Está lá toda a obra parada, encostada, tudo apodrecendo. Mas bilhões de reais foram gastos, foram desviados para esta finalidade. Meu Deus, como o homem é ganancioso. Quanta ganância na vida do homem. Nenhuma parte a pessoa pensa assim: não, eu não posso pensar nisso, porque este projeto é demoníaco e eu vou prejudicar muitas vidas, muitas pessoas. Está aí agora o nosso Rio São Francisco, que nem socorro pede mais. Nem socorro consegue mais pedir. Porque de que adianta? De que vai adiantar o pedido de clemência e de socorro? Não é? Eu me revolto com determinadas coisas neste país. E com toda razão, com absoluta razão, eu tenho motivos para isso. Eu estou falando desde o começo, desde o início deste projeto imbecil,

através do rádio. E melhor ainda, é quando a gente ouve pessoas, amigos, dizendo: Edelson Moura, agora eu voltei a ligar meu rádio. Agora estou voltando a ligar meu rádio. Porque é assim, a gente utiliza o rádio como veículo de comunicação, para que a gente possa estender, né, o nosso diálogo entre as pessoas, entre os nossos ouvintes. E isso é tão bom, eu acho tão maravilhoso. Às vezes a pessoa fala: ah, mas ele fala é muito. Falo mesmo. Eu nasci foi para falar, para conversar, para bater papo com vocês, né? E para contestar também. E aí não sou dono da verdade, não. Eu sei que muitas vezes eu tô errado. Sei. Eu gosto dela. Amado Batista, canta pra gente mais um sucesso. Ela não liga pra minha paixão. Sinto tão desprezado. Fez pouco caso da minha canção. Disse que é papo furado. Ela não tá nem aí pro meu pranto, pros meus apelos de amor. Pra ela meu sentimento é delírio, coisa de admirador. Eu gosto dela, meu Deus, sonho com ela dia e noite sem parar. Até dormindo estou pensando nela, daria tudo que eu tenho pra ficar com ela. Daria tudo que eu tenho pra ficar com ela. Pra minha paixão, me sinto tão desprezado. Fez pouco caso da minha canção. Disse que é papo furado. Ela não tá nem aí pro meu pranto, pros meus apelos de amor. Pra ela meu sentimento é delírio, coisa de admirador. Eu gosto dela, meu Deus, sonho com ela dia e noite sem parar. Até dormindo estou pensando nela, daria tudo que eu tenho pra ficar com ela. Daria tudo que eu tenho pra ficar com ela. Daria tudo que eu tenho pra ficar com ela. Daria tudo que eu tenho pra ficar com ela. Daria tudo que eu tenho pra ficar com ela. Amado Batista, Amado Batista Show. Chegou uma cartinha para mim, enviada pela Sônia Felipe Rosa. Ela é de Piranhas, no estado de Goiás. Eu vou ler a cartinha da nossa Sônia Felipe, aqui da nossa querida cidade de Piranhas. Há alguns dias, ganhei um rádio usado. E como acordo bem cedo, liguei o rádio na hora do seu programa, que é transmitido pela Rádio Satélite de Piranhas, no estado de Goiás. Vou lhe contar um pedacinho da minha vida, para você entender como você está sendo a resposta das minhas orações a Deus, e que assim como a programação da sua rádio está fazendo um bem danado para mim, tenho certeza que também faz muito bem a todos os seus ouvintes. Órfã de pai aos 5 meses de idade. Abandonada pela mãe aos 16 meses de idade. Cresci, Edelson Moura, muito carente de afeto. Cresci muito carente de amor e de tudo. Desde bem pequena, ouvia as canções do rei Roberto Carlos. E isso fez com que eu acreditasse que ao crescer, encontraria o amor, o carinho e o afeto no casamento. Aos 16 anos, casei com a pessoa errada porque eu era muito burra. Tive 4 filhos. Depois de pedir 8 anos, de perder 8 anos da melhor idade da minha vida com essa pessoa, eu me separei. Na minha busca de amor, me envolvi com outra pessoa errada, com quem tive 2 filhos gêmeos. Ele só fez os filhos e depois negou e renegou os meus bebês. Quando os gêmeos tinham uns 3 anos, conheci outra pessoa que também casei e vivi uns 4 anos. No primeiro casamento, eu sustentava sozinha os filhos e o marido e eu. A segunda pessoa só me deu mais 2 filhos para que eu pudesse criar. Gente, que história, hein? Que história! Olha, é muito grande a carta dela. Infelizmente, eu não vou poder ler toda. Eu vou avançar aqui um pedaço. Aí ela diz assim: outra coisa que estava faltando para mim era um trabalho. Agora serei representante dos seus produtos aqui na minha cidade. Minha filha entrou em contato com a sua funcionária e fez o primeiro pedido. Consegui vender tudo o que pedi, mesmo sem ter chegado. Antes mesmo de chegar, eu já tinha vendido todos os óleos de avestruz supremo que eu pedi. Viu, Edelson Moura? Como você é provisão divina? Ela diz assim: a humanidade precisa de pessoas assim como você, que conta, encanta, ilumina, diverte. Se um dia me permitir, quero conhecê-lo com toda a sua família, com todos aqueles que trabalham na sua rádio. Eu aprendi a ser sozinha. Não sinto solidão. O rádio me tira da solidão. Poxa, que carta linda, né, minha gente? Que carta mais linda. Que pena que eu não pude ler toda para vocês, que é muito grande a carta da Sônia Felipe Rosa. E que bom, Sônia Felipe, que a saúde com beleza chegou na sua vida e mudou a sua vida, minha amiga. Amiga, eu estou contente demais, fico muito feliz com isso. Vamos cantar, meus amigos? Eu quero trazer agora mais um sucesso do Amado Batista, grande cantor. Quero ser grande cantor pra poder te conquistar, pois quem sabe desta forma eu consiga te ganhar. Saiba que não sou de ferro, sou todinho carne e osso, e a força do sucesso vai trazer você no poço. Vou usar todos os meios, vou cantar lá na TV. Realizo os meus anseios e você pode me ver. E quando ver milhões de fãs com papel e caneta em punho agarrando seu galã, você vai sentir ciúmes. Mas sou grande no amor. Sem você me sinto estranho, eu me sinto sem valor. Dizem que amor de escola é puro e passageiro, mas esse papo não cola. Eu quero você primeiro. pra ninguém. E esse jeito seu me rola, mas vou te chamar de bem. Só se não for o meu dia, mas se for vai ser agora. Eu não deixo pra amanhã o que posso fazer na hora. Papará, papará, papará, papará, papará, papará, papará, papará, papará, papará, papará, papará. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Amado Batista, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, Amado Batista Show. Ai, ai, tem pessoas que reclamam às vezes da vida. Eu estava lendo aí a carta da Sônia e pensando comigo, né? Tanta gente com tanto sofrimento, tanta luta e tanta gente que tem a vida boa, não lava uma louça, não lava uma calcinha, não lava uma cueca. A vida bela, né? Tem papai, tem mamãe, tem família tomando conta de tudo, acorda a hora que quer, dorme a hora que quer, sai pra rua a hora que quer. Tanta gente com vida boa, né? E tantas pessoas com a vida difícil. Difícil, difícil. É, minha gente. Ei, mundo velho sem porteira, né? Mundo velho não tem porteira, não, rapaz. É conforme eu sempre falo. Na vida, nós temos que buscar sempre, né? Procurar sempre. Veja o que fez a filha da Sônia. Buscou um contato com a nossa empresa Saúde com Beleza para colocar a sua mamãe no nosso projeto. E eu sempre falo aqui para vocês, Saúde com Beleza, minha gente, é um projeto de riqueza. É um projeto de riqueza. Quando você começa a trabalhar com a gente, é que você começa a entender por que que esse projeto é de riqueza. Eu não posso falar aqui pelo rádio, né, porque as pessoas vão dizer assim, não, isso é um demagogo. É demagogo ele, demagogo. É, venha trabalhar com a gente. Ligue para 61-3532-6993. Saiba como funciona. Pelo menos pergunte como é que funciona a Saúde com Beleza, né? Porque vocês conhecem a Avon, conhecem Natura, vocês conhecem Jequiti, né? Olha as empresas. Essas vocês conhecem. São grandes empresas. Saúde com Beleza é um pontinho de água no oceano. É uma gotinha no oceano. Mas vai que vai. Ó, a velocidade. Crescendo muito a cada dia. Graças a Deus e graças àquelas pessoas que acreditam no nosso trabalho, no nosso potencial. Afinal de contas, são 1.938 emissoras no país inteiro, retransmitindo os nossos programas e tornando os nossos produtos conhecidos. E agora vem aí os programas de televisão do Edelson Moura, que iremos lançar para o país todo. Vamos trazer agora Meu Jeitinho. Amado Batista, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Vou mostrar pra você quem eu sou. Vou te dar amor, carinho no dia. Eu vou ser seu amor. Quero ter com você uma chance e provar pra você meu amor. Se eu tiver com você um instante, eu vou ser seu amor. Gosta do meu jeitinho. Vamos lá, gente, com a hora do quebra-galho. É, Delson Moura vai cantar agora para vocês. Esta é a última música do nosso programa. Eu vou transmitir o nosso WhatsApp, que é o 61 99666-9557. Esse telefone não atende chamadas, viu, gente? Somente recados, suas gravações também. Se não quiser digitar, você grava. Bota lá o recadinho. Delson Moura. Carinho, não busca. Que o som do WhatsApp é assim. Você manda um recadinho seu, tá? Pro Delson Moura. Pode gravar que a gente vai colocar no ar a sua voz. Vamos cantar? Amor Bandido. Acreditei no que falou, fui fundo nesse amor. Dei tudo o que você pediu, eu fui seu protetor. Palavras lindas de amor, ouvi você dizer. Prendeu meu coração de vez, não deu pra me defender. Pedaço de minha vida foi, o meu sonho mais bonito foi. Estrela que veio do espaço e me iluminou.